Capítulo 8. De que vale um Messias morto? Muita gente já morreu por causas nas quais acreditava. Nos anos 60, muitos budistas se incendiaram até a morte, a fim de chamar a atenção do mundo para as injustiças no Sudeste Asiático. No início da década de 70, um estudante de San Diego, na Califórnia, morreu queimado protestando contra a guerra no Vietnã. Em setembro de 2001, vários extremistas muçulmanos sequestraram aviões e os lançaram contra as torres do World Trade Center e o Pentágono americano para prejudicar uma nação que eles consideram inimiga de sua religião. Os apóstolos pensaram possuir uma boa causa pela qual morrer, mas ficaram atônitos e desiludidos quando a boa causa morreu sobre a cruz. Achavam que Jesus era o Messias, não imaginavam que ele pudesse morrer. Estavam convencidos que ele estabeleceria o reino de Deus e governaria sobre Israel. A morte de Jesus despedaçou todos os seus sonhos. Para entender a relação dos apóstolos com Cristo e a razão pela qual a cruz lhes era tão incompreensível, precisamos entender a atitude nacional sobre o Messias na época de Cristo. Sua vida e seus ensinos estavam em tremendo conflito com o entendimento judaico da época a respeito do Messias. Desde a infância, todo judeu aprendia que, quando o Messias viesse, ele seria um líder político vitorioso, libertaria os judeus da escravidão dos romanos e restauraria Israel a seu lugar de direito como nação independente que brilharia como farol para o mundo todo. O Messias sofredor era completamente fora e estranho ao conceito messiânico judaico. O professor A.F. Scott, do Seminário Teológico Union, relata o clima de expectação do tempo de Cristo. Era um período de grande empolgação. Os líderes religiosos achavam quase impossível refrear o ardor do povo, que esperava em todo lugar o surgimento do libertador prometido. Esse ambiente de expectativa, sem dúvida, foi aumentado por eventos históricos recentes. Durante mais de uma geração passada, os romanos desrespeitavam a liberdade dos judeus e suas medidas repressivas despertaram o espírito de patriotismo para uma vida mais violenta. O sonho de uma libertação milagrosa e de um rei messiânico que a efetuasse assumiu novo significado nessa época, mas em si mesmo não era novidade. Por trás da fomentação que se evidencia nos evangelhos, podemos discernir um longo período de crescente antecipação. Para o povo em geral, o Messias permanecia o que tinha sido para Isaías e seus contemporâneos, o filho de Davi, que traria vitória e prosperidade à nação judaica. À luz das referências nos evangelhos, não se pode duvidar que o conceito popular de Messias era nacional e político. O estudioso judeu Joseph Klausner escreve: "O Messias se torna cada vez mais não apenas um governador político ilustre, como também homem de proeminentes qualidades morais." Jacob Gartenhaus, fundador da Agência Internacional de Missões Judaicas, reflete sobre as crenças que prevaleciam entre os judeus no tempo de Cristo. Os judeus aguardavam o Messias como quem os libertaria da opressão romana. A esperança messiânica era basicamente de libertação nacional. A Enciclopédia Judaica declara que os judeus ansiavam pelo libertador prometido da casa de Davi, que os livraria do odiado usurpador estrangeiro, dando um fim ao governo romano impiedoso e estabelecendo no lugar seu próprio governo de paz e de justiça. Naquela época, os judeus se refugiavam na promessa do Messias. Os apóstolos tinham a mesma fé que o povo a seu redor. Como diz Millar Barrows, da Escola de Divindade da Universidade de Yale, Jesus era tão diferente daquilo que os judeus esperavam do filho de Davi, que seus próprios discípulos tiveram dificuldade de relacionar a ele a ideia do Messias. Os discípulos não apreciaram as graves predições de Jesus sobre ser crucificado, Lucas 9, 22. A.B. Bruce, professor escocês de Novo Testamento, observa: Parece que havia a esperança de que ele tivesse tido uma visão demasiadamente sombria da situação e de que as suas apreensões seriam infundadas. Um Cristo crucificado era escândalo e contradição para os apóstolos. Assim como continuaria sendo para a maioria do povo judeu depois que Nosso Senhor ascendeu à sua glória. Alfred Edersheim, outrora docente de Greenfield sobre a Septuaginta na Universidade de Oxford, está correto ao concluir que a coisa mais contrária ao que ele era foi a sua época. A realidade da pessoa de Jesus estava em total desacordo com as expectativas dos dias em que ele viveu. Observamos facilmente no Novo Testamento a atitude dos apóstolos para com Cristo. Tudo a seu redor correspondia às suas expectativas sobre um Messias que governaria. Depois que Jesus lhes disse que iria a Jerusalém para padecer, Tiago e João ignoraram a predição tenebrosa e pediram que o Messias lhes prometesse que, quando entrassem em seu reino, eles se sentariam à sua direita e à sua esquerda. Marcos 10, 32. Em que espécie de Messias eles estariam pensando? Um Messias sofredor crucificado? Não. Eles viam Jesus como um governante político. Jesus lhes mostrou que haviam entendido errado o que ele faria, não sabiam o que estava pedindo. Quando Jesus disse explicitamente que iria sofrer e ser crucificado, a ideia era-lhes de tal forma estranha que não conseguiam entender o que ele lhes dizia, Lucas 18, 31. Devido às suas origens e à sua educação nas expectativas messiânicas gerais, os discípulos pensavam que lucrariam alguma coisa boa. Então veio o Calvário. Todas as esperanças de que Jesus fosse o Messias morreram na cruz. Voltaram para casa desanimados, porque todos aqueles anos com Jesus haviam sido desperdiçados. George Eddon Ladd, ex-professor de Novo Testamento no Seminário Teológico Fuller, escreve: "Por essa razão, seus discípulos o abandonaram quando ele foi preso. A mente deles estava de tal forma imbuída da ideia de um Messias vencedor, cujo papel seria o de subjugar os inimigos, que, quando o viram quebrantado e sangrando sob o açoite, prisioneiro, sem recursos, nas mãos de Pilatos, e quando o viram sendo levado embora, pregado em uma cruz para morrer como criminoso, todas as suas esperanças messiânicas foram despedaçadas." É real o fato psicológico de que ouvimos apenas quando estamos preparados para ouvir. As previsões de Jesus sobre seu sofrimento e sua morte caíram em ouvidos surdos. Apesar dos avisos de Jesus, os discípulos estavam despreparados para o que viria. No entanto, poucas semanas após a crucificação, a despeito das primeiras dúvidas, os discípulos são encontrados em Jerusalém, proclamando Jesus como Salvador, Senhor e Messias dos judeus. A única explicação razoável para tal mudança está no que leio em 1 Coríntios 15, verso 5: "E apareceu a Cefas, e depois aos doze." O que mais poderia transformar discípulos desacorçoados a ponto de saírem para sofrer e morrer por um Messias crucificado? Depois de ter sofrido, Jesus apresentou-se vivo também a eles, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes por 40 dias e falando das coisas referentes ao reino de Deus. Atos 1, verso 3. Esses homens aprenderam a verdade sobre a identidade de Jesus como Messias. Os judeus haviam entendido errado. Seu patriotismo nacional os havia levado a procurar um Messias que salvasse a sua nação. Em vez disso, o Messias veio para salvar o mundo. Aquele que veio não salvaria apenas uma nação da opressão política, mas toda a humanidade das consequências eternas do pecado. A visão dos apóstolos tinha sido pequena demais. De repente, eles enxergaram a verdade maior. Sim, muitas pessoas morreram por uma boa causa, mas a boa causa dos apóstolos havia morrido sobre a cruz. Pelo menos foi isso que eles pensaram a princípio. Só após o contato com Cristo depois da ressurreição é que aqueles homens se convenceram de que ele era realmente o Messias. Para isso, testemunharam não somente com os lábios e a vida, mas também com a própria morte.